6-0 aprovado. Para Guarulhos. Recola do 1-0, curva direita, Dael, Lina, Mótiva, Voz, Bride, depois Zulu no meio, Brava Bel Zulu, Bride, direto Voz, chegar. Controle 198, transponda 5-0, 0-6. É o gol 2-0-4-3. Correto, pronto. Chama lá, obrigado. Paulo, boa noite, da 3662, e Bruno, 3662, prossiga Alfa. Quilo, ingresso agora na esquina, esquerda, se tiver condições. Tem Freire formou posição meia dúzia no pátio 3. Estimativa então, Alfa, Quilo, posição meia dúzia no pátio 3, ciente. Delta nível aproximação pro 6390. Livre ILS, meu Deus. Livre. Zero nove meia, reautorizado para 2000 com 1018, livre LS, chama estabilizado o teu direto do 2012, chama estabilizado, 096. No loss, localizador, chama 63, 10. 10, completa a aproximação, torre 118, 95. 295, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Oxenel 63, ano 0, 2 milhas do Eterno. São 4. Autorizado, rapaz, ataque. Autorizado, rapaz, ataque. 2043, obrigado. Oxenel 63, ano 0. Zero, baixar, travou. 6310. 6310, pouso autorizado, 160 das notas. Pouso autorizado, 6310. Com a Alfa Oscar controle, essa identificação, o décimo tem 2 mil pés, 1098, direto Duna. É com a Alfa Oscar. 2 mil, direto Duna, é com a Alfa Oscar. Bordo, alterna Galeão, autonomia 0333. Gente, táxi via Índia, ajuste no 0, 18, 1895, quanto espera? Índia, 1018, 1895, quanto espera? 2043, pegado, tem uma boa noite. Dirigindo 000, direita, solo 121, décima 1. 211, 6310. Torre, Salvador, Guanó, 2043.0, pronto, boa noite. Boa linda, cola, vento em Salvador, 150 graus, 10 A linha decola, 50, vou 2043, tá ligado? Para 612, né? 310. Alô, então agora é nave pra pouso agora no Janeiro, 2043? Tô com tráfego em Duna. Duna? Tá, a gente tá com o pessoal já preparando aqui a linha. Vai esperar um pouquinho, tá? Aí eu te aposto, tá? Qualquer coisa que eu aviso, a gente liga na primeira direita. Gente, já faz pronto. Obrigado. Gol 096, completa final LS, 1895, torre, bom pouso. Completa 1895, obrigado, bom final de semana, 096. Torre, uma boa noite, gol 096, está na final, joga um campo. Aguardando pista livre. Aguardando, gol 096. Europa 083, Skok Event, bom for arrival, descendo maintain 4,000 feet, altimeter 018. Event, bom for arrival, descendo 4,000 feet, 1,018, Europa 083. Eiffel, 083. Pouso autorizado, 150 graus, 10 nós. Autorizado pouso, 096. 2043, decolada 04, controle. 198, vamos. Controle Salvador, gol 2043. Gol 2043, contato radar decolado, tipo mantenha 360 após 2000, voa Leda. 2000, voa Leda, 43. poderia coordenar a presença com a Fátima? Qual o 062, direito, 121, 121. 211. Uma boa noite, vamos no 096. Controle Salvador, 39958, quem tiver informação, Zulu. 39958. Identificação desse ponto 050, chegada na Amã. Descendo para o 050 na Amã, 39958. É com a Alfa Oscar, livre LS, chave estabilizado no localizador. Chamará, é com a Alfa Oscar. O 043, Louis Bridge, Chaco Centro Recife, frequências 3325, alternando 3395. O 2043. Tá escuta? Pois é, presente Bridge, Chaco Centro Recife, nas frequências 3325, alternando 3395. Ok. Ok, voando bridge, 13325. Felipe, 9958, solicita voz, Duna. This way, Doc, descendo para 3 mil pés. Última linha Salvador, 1098. 9958. Voando Doc, descendo para 3 mil pés, 1098, 39958. Qual fase estabilizada? No INS 120, qual fase? É qual fase compatível com a aproximação LF, chamado em Salvador em 1,8 decimal 95. 1,8,95 grado, qual fase? Europa 083, descent to 2000 feet to Mersenne 1018, clear final last extra approach to runway 10, com station on the airport. LSA clear to 2,000 feet and clear to ILS runway 10, Europa 083. 13, o vento em Salvador é 150, 10 nós, ajuste 1018, reporta na final da 17. Reportará a final da 17, vai com a falsa, muito grande. Base para final, 97, baixado e travado, vai qual fase? Qual fase? Que é pouso autorizado, não, 97, 150 com 8. Pouso autorizado, 97, aí qual fase? Alpha 0083, Alpha 083. Alpha 083, complete your approach. Alpha 182, small 905. Complete approach and stay again the frequency. 118, small 905. 18 to 905, okay, yeah. 3P9958, Super 2000, altimeter 0108, chama estabilizado no localizador. Fibre LS, descendo para 2000 pés, chama estabilizado, 9058. I have a traffic in sight, calling back out there, marker, land gear down in locket. I was using. That's all for us, got all patch. Gente, direita, para Santa Liga estacionar, solo 17. Outro marca aqui, a Dawa Lock, Europa 083. Direito, Lock, Let's Land, Aranui 150, 0 degrees, 09. Direito, Lock, 10, Europa 083. Interceptando o localizador da 10. 9958, completei a aproximação LS, chama 2, Salvador é 1, 8, 9. 1, 8, 9, 5, 9958. 8, 62, prossiga via para 2 mil pés, altimetria Salvador 1, 0, 8, TVLS, chama estabilizado no localizador, 3862. Gente, o 9958. Continua o número 2, ajuste 1018. 18, número 2, 9958. Zero 3 on the ground at 1, 1, 21. Right in contact ground of frequency. 121.10. 121.10, Robot Zero, Infrared. Well, ground, good evening, Europa 083, vacating your runway. Trip 9958, ajuste no 08, 560 graus, 7 nós, pouso autorizado. Em repouso, trip 9958. Trip 9958, táxi via Alfa Kilo para o Pá 3, quando lá tem sinalizador. Alfa Kilo Pá 3, será que é? Solo Salvador, boa noite, SNM 310, gente da Zulu, está no Gate 6, autorização Recife, pronto, a cópia. Autorizado, 350 Recife, via Peruíbe 58, decola da 10, esquerda, Pucaracaju, controle 19.8, 5022. 350 via Peruíbe 58, decolado da 10, curva esquerda, Boca, Aracaju, 198 controle, 5022, transponder, 62, 63, 10. Pessoal, corrigindo a saída do Oxenem 6310, saída Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, ciente, 6310. Correto, 62 é o portão, reporte quando pronto, pressionamento pushback. Depois será. Salvador, é o 39958, estamos vendo uma movimentação aqui no 3 Bravo, mas não tem o balizador. Sim, tira em forma zero. Cuida trip e já informaram em ferro. A mesma está entrando em contato com o balizador. Agora com o balizador, o 9958. Fazer o 180? Ah, já, a gente está na posição agora, na 612 aqui. Tente. Dia 82, solas 30 direito, 1219. Direita 211, 3862. Alfa Salvador, boa noite, eu sou 3862, micro. Então, 3862, táxi via Alfa Juliette, 02 ao portão. Alfa Juliette pro 02, eu sou 3862. Com 08, desce para 2 mil pés, último trem Salvador 1008, nível IS, chame estabilizado, posto localizado. Para 2000, no 08, chamará com estabilizado. Pega acionamento, Oceania 6310 no 6. 6310 do Xené, meia dúzia portão, coordena equipe de solo, é porta táxi. Porta táxi, solo táxi. 6310. Estabilizou azul 508. Azul 508, compete a pessoa CLS, China Tu em Salvador em 118, desse 195. 385 da Ponte 2. Boa noite, azul 508, aproximação final. Tenho 5108. Tente mais um minutinho. Tente, a parte baixada. Lagoa Azul, 5108. Autorizado, 140 com 8 9. Autorizado, pouso por azul. Confirme a autonomia? 3 e 5. Oxalé 310, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Via táxi Índia. No ponto de espera, mantém a posição, chama tu 8895, altímetro 108. Via Índia, eu estou esperando que o Solos 4-1 na direita, 1-2-1 na décima 1. Na direita, 1-2-1, rodo grátis, vamos ver. Muito boa noite, Azul 5108, vira. 5108 Azul, táxi via Alfa, reporte corrigindo. Alfa Kilo para o Pá 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Kilo Pá 3, azul, 508. Boa noite, 6313. 6313, chegação do 0040, chegada. Você ficou 40 na mão do 6313. Oi, boa noite, estacionário 63. Estou no zero, ponto espera pronto. 10, autorizado, ingresso da colagem, o vento em Salvador, 150 graus, 109. Livre, ingresso e decolagem, o estacionário 63, 10. Das 46, controle 198, bom. 198, boa noite, 3 no 0. boa noite, senhor Chanel 6310. 6310, contato radar de decolagem, submantenha 350, saída da PUCA. 350, autorizaria direto PUCA? Direto Jama. Direto Jama, obrigado. Redução da critério 6313. Firmo, 2000, livre, recebo 2000 com o último, vai dando um último vetor para o localizador mais confortável. Positivo, 1018, 10-2, eu vou guardar na última.